Uma loira enclausurada no cimo da sua casa em chamas resolve ligar para os bombeiros. Por favor, venham depressa, a minha casa está a arder. Com certeza, minha senhora, e como é que vamos ter aí? Hello, Popó Vermelho, Tinoni, da. É portanto assim que eles lá vão ter. Portanto, era esta.